livre pouso, pista no zero, vento 160 graus com 059. Tem livre pouso, 50 na viagem. Passarela 224, decolo 09, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8 com controle, passarela 224, boa noite, bom fim de semana. Igualmente. Controle, Salvador, passarela 224. 2224, contato radar, final 350, queda bomba. 224 na saída bomba, subindo 350. Controle Salvador, na escuta do 35216. Cruzando 105-190, autorizaria vá na proa de Aracaju? Aguarde. 196. Dois momentos no campo agora, 95, decimal 4. 2545, 1-8-2-5, sobe restrito, 3-4-0. 3-4-0, restrito, 1-8-8-5. Oito-no-zero, no solo de 1-1, libere próxima à direita, chama o solo 2-1, decimal 9, boa noite. Salvador, muito boa noite, 0 Alfa, Alfa, Juliette e repórter, essa é Juliette, o 5890, prevista 04. Bem-vindo. Obrigado, Alfa, reportarante da Juliette, prevista 04. Salvador, Chané 6201. 6201, Galeão 360 aprovado, tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Aprovado, Galeão 360, rota pisolo 90, decola 90 com curva pela direita, após. Subida, Dael, Leda, após Leda, voa bridge, a Interceptor Vice é conforme o plano. 5052, o código transponder, controle opera em 1-9-8. Positivo, 360 aprovado, decolada 10 direita, da El Leda Bridge, 5052198. A rota Zulu 10, o TESMAP, proa de Lúbito, proa de Bravo, Bravo Charlie, chegada no Rio. Confere, chame quando pronto para o posicionado, portão 05. Chora. 98 no solo 19, direita 219 solo, boa noite. Direita 219, é no 32, boa noite. 398. 398, boa noite, bem-vindo a Salvador. Prossiga via Alfa Juliette, Portão 09. Alfa Juliette, Portão 09, boa noite, 398. Temperatura 2.8. Aprovado, só um minuto, já vou pagar. Prepare a bom. É, 201, sim, está aprovado, porém tem um gol agora cruzando a retaguarda, após o tráfego, está livre no portão 05, chega um táxi. Entendeu, que após a passagem do gol, estará livre para prospecção da 6201. Paulo Salvador, tá? 362, informação aí, que autorização de tráfego Natal, número 3902. TM62, já aprovado 37 Natal, número 2 Copa, já vou pagar, prepare a puca, mais 2 minutos. 3561 para a cópia. Brasília 380, aprovado, rota via Pizulu no 7, decola no 0, curva direita, perfil da Arbó, subida Arbó, Elefa, a intercepta aerovista é conforme o plano após. 5042, o código transponder, controle opera em 199.8. Confere, portão 10, chame o condutor para o posicionar. Minha Uno, está pronto cópia? Pois só, 3662, está pronto cópia? Pronto para cópia. Natal 370, aprovado, volta via Pizolô 10, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Zipar, 5057 contra é o transponder, controle da PL em 199.8, só confirmando a curva, curva esquerda. Ok. Autorizado Natal 370, Pizolô 10, após decolagem da pista 10, curva esquerda. Puca, transição Jamo, Zipar. Transponder 5057, controle Salvador 11980, tá na 362. Confere, portão 8, chame quando pronto para o posicionar. No portão 10, sintaxe 3561. É, 742, identifique, desça e mantenha 060 chegada. Coitado. Eu tenho aprovado 350. Quer concorrente 37 ou aceito 35? Recife 350 aprovado, rota de Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, subida Puca Jamo, transição Caju 5055, transponder, controle da PR 19.8. Decolada 10, curva esquerda, Puca Jamo, Caju, 5055, transponder, 198, controle, chame 62, 63, 90. Confere, portão 3, chame o condutor para o posicionar. Camarada. Para o táxi, chame 62, Jamo, controle, ponto, parte principal, Indy Alpha, ponto espera, torre 198, décimo 6, ajustado no 0, 16, bom voo. Indy Alpha, ponto espera, 26, boa. Alô, Tantri, 561, agora para o táxi, está o Fernando Confim, são 4 horas e 25 de autonomia, POB de 62. Parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre, 118, décimo 6, ajustado no 0, no 6, bocou. Baixo, Indy Alpha, ponto de espera do 10, 118, décimo 6, obrigado, boa noite, Tantri, 561. 201, a linha decola, pistão no zero, vento 150 graus com 05 nós. Salvador, boa noite, 3858, informação 8. 358, só um minuto, Fortal 370 já aprovado. Positivo, aguardando, só 3858, obrigado. Portal aprovado, 370, rota pisolo 19, decola no zero, curva esquerda, perfil da Momo Cogvo, transição Froti, 5061 no transponder, controle da PR1 no 9, decimal 8. Aprovado, fortaleza nível 370, rota conforme direto pisolo 19, decola pisolo no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1 no 9, decimal 8, código 5061, 3858, retirado. Então, 07, tem quanto ponto para o posto, né? Olha, 07, tá 3858. Coisa Salvador, Chiné 6201, uma possibilidade de vamos da El, da presente? Mantém a saída. Mantém. Livre decolagem, pistão 0, vento 140 graus com 059. Livre decolagem, 0, 0, 0, 0. Zero 08 aprovado, tem taxa. Apoio de TAP, seu Delta 2 do pés com após ETAP, 2 mil pés com 1.016 no ajuste, velho, o WebJet 6748, está autorizado. Aguarde a autorização do FC. Aguarda. Para pushback, seu amigo da 3850. 258, condição de coordenar com o tráfego da companhia que está no 8, está iniciando? Os dois tráfegos executam simultâneo, é possível? Tá, como é que atualizou o começo já iniciando aí, escolhendo? Ok, está aprovado então, chame o táxi, 358. Tá joia, então, 3258, gente. Tobi. Eita, Arco, Santos 51, contato radar, Sador 360, vigilante. É, é isso aí mesmo. Ao 360, TAM 3561. A gente foi autorizado o 38. 380, com BR. Firmativo, 380, 3561. Te aguarda a saída. Eu tenho um 360 já aprovado. Se eu aceito, quer correr em 34. Em 527, se é aprovado, 360. Eu aceito, quer correr em 34. 360, Galeão 360, volta piso 1-0, decola 1-0, curva direita. Subida da El, Leida, pós Leida, voa bridge, interceptero via e segue conforme o plano. 5046, transponder, controle da PL 199, decimal 8. As 7 milhas de dono, está autorizado? A 8 interceptar o Lucas Azul, a pista no zero, autorizado. Portão 4, segundo ponto para o puxa sinal. Solo Salvador, TAM 3662, pronto para o táxi com 129 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, o Bernardo é Fortaleza. Táxi aprovado, parte principal, India e Alfa, até o ponto de esperada 1-0, lá 2-108-6, ajuste 1-0, no meio, bom voo. India e Alfa, 108-6, TAM 3662, boa. 58, após a companhia está livre. Chame o táxi. Positivo, a voz está sendo o táxi, TAM 3662. Xané 6201, chama sempre de si, frequência no 251, alternado no 3325. 251, 3325, 6201.